Os senhores são a representação da sociedade, meu Deus do céu. Um assaltante preso. 10 bananas de dinamite, um cordão de acionamento e uma garrafa PET de 2 litros cheia de munição. A suspeita de que uma quadrilha estaria planejando um assalto a um carro forte. Acho que só eu mesmo mudei e voltei. É, na cidade de Porto Alegre. Carro blindado, alarme, cerca elétrica. Não vão te proteger, não vão conter a minha raiva. Não ironize, mente articulada não tem limite. QI avançado, pode crer, acredite. Não, não subestime quem te deu a riqueza. E hoje tem de herança a favela e a violência. Sistema violento que já levou vários talentos. Craques na humildade, soberanos do respeito. A única esperança de quem não tem herança. Familiares ricos e uma mega poupança. A miséria e o desprezo tem nome e endereço. Periferia brasileira, chão batido, beco. Na prática, sempre burocrática. Periferia brasileira, muito dramática. País capitalista e ao mesmo tempo prisioneiro. Os gringos detêm nosso dinheiro, então. Canalhas, ministros e juízes que saqueiam o próprio povo. Aqueles que nos julgam também roubam, é puro rolo. Ética. Onde fica a ética, patética, figura engravatada de gelzinho no cabelo, pagando de santinho salvador do mundo inteiro. Ridículo, seu plano de governo não tem nexo. Voltar sem consciência e andar cuspindo fogo. Pregar a humildade de carrinho luxuoso. Espere um pouco, respeite o seu povo, segue o drama. Favela, vila, morro, todas as periferias. Mãos calejadas do suor do dia a dia. É rotina abandonar em vidas sem lazer. Sombra e água fresca, oh meu Deus, quem sobrevive? Estresse é o cansaço do sustento dos humildes. Por aqui quem representa, supera tudo isso. Não pede a transparência, conceito racional, tão escassa inteligência. Na periferia, jovem vencedor foge do crime. Democracia brasileira, um grande genocídio. Querem que tu seja democracia absurda, bastante indigesta, porque vários não tem nada. Democracia brasileira, um grande genocídio. Querem que tu seja democracia absurda, bastante indigesta, porque vários não tem nada. Quem assiste a tudo, julga os pecadores por quebrar seus mandamentos. Dá luz a quem precisa se livrar do pesadelo. Drogas, clientes, prisioneiro, obscuro. Caminho dos espinhos pra quem mata a própria gente. Cocaína, veneno de emergente. Anônimos, transportam o veneno e seguem na impunidade. Espalhando desespero sem cautela e piedade. Fazer o quê? Tem uma pá de boi de piranha. Caçado e renomado, escondido na Colômbia. Guerra, quem morre por ela são pais de famílias, filhos e filhas. É só no samba que aparece a ginga. Sou brasileiro, verdadeiro equilibrista. Democracia brasileira, um grande genocídio. Querem que tu seja democracia absurda, bastante indigesta, porque vários não tem nada. Democracia brasileira, um grande genocídio. Querem que tu seja democracia absurda, bastante indigesta, porque vários não tem nada. A lei dos homens é tardia, só Deus dá a sentença. Só merece quem batalha, o que é fácil é doença. O sistema não dá trégua, patrola quem se entrega. Cutuca a ferida, sofrimento é a regra. A fé por aqui é uma das poucas saídas pra se livrar da lei do cão, dos bandidos, da polícia. Não são Deus pra escolher seu caminho, mas detém o poder que já é meio caminho. Seguir em frente sem deixar de acreditar. Fazer do sofrimento inspiração pra lutar. Ser útil, deixar as coisas fúteis. Mobilizar inúteis, união de ideias, lute. Democracia brasileira, um grande genocídio. Querem que tu seja democracia absurda, bastante indigesta, porque vários não tem nada. Democracia brasileira, um grande genocídio. Querem que tu seja democracia absurda, bastante indigesta, porque vários não tem nada.